Você vai concordar comigo? Quando eu disser que tem muitos assuntos da vida que nós não entendemos. Tem ou não tem, irmãos? Hoje pela manhã eu estava conversando com algumas pessoas que entendem de mecânica. E eu em mecânica sou absolutamente zero. Muitos anos atrás fiz um curso. Mas era um curso assim bem simplesinho, só para sobreviver em mecânica. E aí começamos a falar de máquinas, especialmente ferramentas pneumáticas. Quem é que entende de ferramenta pneumática aqui? Não é de pneu, tá, pessoal? É ferramentas com compressão de ar. Eu não entendo, mas um e outro de vocês entende. A grande maioria não entende nada, é ou não é? Até pensavam que era pneu. Quem entende de ferramentas hidráulicas? Todo um processo, diz que a ferramenta hidráulica é a mais poderosa que tem, porque é mais fácil de controlá-la. A pneumática não dá para controlar muito, é mais difícil de controlar. Bom, nós conversamos isso um tempo, e aí nós estávamos falando da Bíblia, e entrou esse assunto de ferramentas. Aí um dos pastores disse assim, pessoal, vamos voltar para a Bíblia, porque nós não estamos entendendo nada de ferramenta. Tinha dois no nosso meio que entendiam. E aí eles nos deram uma pequena aula daquelas ferramentas. Mas eu disse, vamos voltar para a Bíblia? E voltamos para a Bíblia. Por que eu estou falando isso? Nós, normalmente, ao nosso natural, nós entendemos assuntos naturais. Se eu te perguntar, tu entende todos os assuntos a respeito de Deus? A nossa resposta de todos será a mesma. Entende todos os assuntos? Não. Alguns de nós, já há mais tempo andando com o Senhor, têm uma compreensão um pouco maior. Outros, recentemente conhecendo o Senhor, têm uma compreensão ainda pequena. E uma pessoa que não anda com o Senhor nada tem compreensão nenhuma. A palavra de Deus fala disso. Não tem nada a ver com o teu nível cultural, com o teu nível de estudo, com teu nível financeiro, porque quando estamos falando de coisas espirituais, não se aprende no banco escolar, se aprende num relacionamento com Deus. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia? No livro de Coríntios, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos da cidade de Corinto, essa cidade existe até hoje, está lá na Grécia. No capítulo 2, veja comigo, 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo estava numa cidade, tinha pregado o evangelho, onde era uma cidade cheia de filósofos, pessoas altamente estudadas. Diz assim ali, 2:1. Eu, irmãos, quando fui falar convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem de convencimento de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, entre os maduros, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Mas falamos a respeito da sabedoria de Deus em mistério, outrora, sabedoria esta oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. mas Deus a nós o revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito Santo a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o seu próprio Espírito humano que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito deste mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Veja onde e para quem é escrita essa parte da Bíblia. Para uma cidade onde boa parte da população usava muito a razão. Deixa eu dizer a primeira coisa. Não é proibido usar a sua razão. Você usa a sua inteligência todos os dias, sim ou não? Sim. Se você estuda, você trabalha, faça o que fizer, você está usando a sua capacidade de pensar. E deve usá-la. Afinal, quem deu essa capacidade? Eu diria, esse supercomputador portátil que você carrega, onde vai? Não é a sua mente um supercomputador? Às vezes eu me arrisco assim a escutar um pessoal aí que trabalha com neurologia. Os médicos, tem alguns aqui que já conhecem muitos médicos da neurologia. Isso tudo aqui por dentro são microfios. É como fios de cabelo, se soltar, arrebentar um pedacinho desse, você fica aleijado. Você fica ou aéreo, ou perde de repente o movimento num braço, ou a fala, ou a visão. São tudo coisas microscópicas. Essas conexões todas, os ditos neurônios, eles têm uma eletricidade que faz a conexão de um com o outro. Eles têm microdistâncias e se conectam, não por estarem juntos, mas por um movimento elétrico. Isso está dentro da sua cabeça. Quando você está me ouvindo, milhões de neurônios estão funcionando. Quando nós estávamos lendo, milhões de neurônios e conexões estavam acontecendo. Quando você caminha, quando você vê, quando você fala, está acontecendo milhões de coisas só na sua cabeça. Então, você usa a sua mente, porque é uma dádiva de Deus. Concorda com isso? Claro que concorda. Agora, toda a nossa inteligência, ela não consegue alcançar uma sabedoria nas coisas espirituais. Você pode ter estudado nos melhores lugares. Outro dia eu disse aqui, eu estudei com alguns dos melhores professores do mundo, da minha área. Professores que eram assim, ó, expert, davam aula na Europa, eram professores dos Estados Unidos, eles eram os melhores. Quando falávamos do sentido da letra, de estudar história, de estudar filosofia, de estudar a própria Bíblia, eles eram os melhores. Eu nunca esqueço um dia que um dos colegas chegou na aula muito triste, abatido. E o professor lhe perguntou o que foi. Nós éramos um grupo pequeno naquele dia. E o colega disse, professor, acabei de vir do médico. E o médico deu a notícia para mim e para minha esposa que nós não podemos ter filhos. Então aquele colega, casado recentemente, estava para baixo. Sua esposa com certeza também. E quando ele disse isso, esse professor é um super intelectual, um homem que tem ajudado muito no aspecto do entendimento da letra da Bíblia. E eu disse para o professor: professor, só eu era diferente naquela turma. Só eu era um pessoal de uma outra denominação, onde eu estava fazendo um curso, e eu era diferente. E aí eu disse: professor, vamos orar pelo colega, para eles poderem ter um filho. E quando eu disse isso, deu um gelo na aula. Sabe aquele clima? Em vez de todo mundo dizer: vamos orar, Senhor, pedir graça de Deus para eles poderem ter um bebê. Deu aquele climão. O professor foi para outro assunto e a aula continuou. No final da aula, o professor disse assim: pessoal, antes de nós irmos embora, vamos pedir para o nosso colega Paulo fazer a oração pelo outro colega. Eu acho que enquanto ele dava aula, ele foi pensando naquilo tudo. Mas eu vou dizer, eu esperava que o professor tomasse a frente naquele caso. E eu acho que todos nós esperávamos que o professor o fizesse. Então oramos por aquele colega. Aquele colega depois fez um concurso, passou para uma situação de funcionário público federal e foi embora para muito longe. Passados acho que uns 3, 4 anos, um dia ele estava num lugar, numa casa, e quem também estava na mesma casa? Esse colega. E aí nos cumprimentamos e ele disse: Paulo, quero te mostrar uma coisa. Eu nem tinha grande amizade, só fomos colegas de aula e nunca mais nos vimos. Ele foi lá e trouxe um bebezinho nos seus braços e disse: Paulo, esse aqui é o nosso filho. Lembra? Nós pedimos lá na sala de aula para que eu e minha esposa pudéssemos ter um bebê. Está aqui nos meus braços o meu filho. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Muitas vezes, a sabedoria humana, ela não alcança. A própria medicina, por boa que esteja, é limitada. Nós somos limitados. Às vezes as pessoas dizem: pastor Paulo, eu acredito em ti. Eu acredito na tua oração. Bom, eu sei o que você quer dizer, mas vamos colocar isso no lugar certo? Te apega mesmo em Deus. Porque se tu te apegar em mim, tu vai ficar na mão um dia. Porque eu vou morrer ou você vai morrer antes. Ou tem coisas que eu não posso fazer por ti, que só você, diante de Deus, poderá fazer. Entendeu isso, irmão? Tem coisa que não está no meu alcance. Chega alguém, por exemplo, com uma situação, sei lá, financeira. Eu não tenho dinheiro para te dar. Pastor, me ajuda. O que eu posso te ajudar? Te dar, de repente, uma orientação naquilo que eu sei, nos poucos conhecimentos. Eu posso te dar uma orientação diante de Deus, como essas coisas funcionam. Isso eu posso. Mas eu não posso. Tá, te falta aí 20 mil. Está aqui os 20 mil. Eu não tenho. Pode procurar na minha conta. E se você quiser, vamos fazer uma aposta, se você achar os 20, é tudo teu. Mas se eu achar na sua, é tudo meu. Vamos lá, amanhã tirar um extrato? Quer fazer comigo? Quer fazer comigo? Perdeu. Perdeu. É. Irmãos, tem coisa, não te apega. Às vezes tem pessoas que se apegam ao pai. Se apegam à mãe. Ah, eu já vi mães dizerem assim: meus filhos são tudo para mim. Eu entendo o que uma mãe quer dizer, eu entendo. Mas o seu filho não pode ser tudo para você. Isso seria como se apegar numa sabedoria humana. O apóstolo estava dizendo para esse pessoal aqui, desta cidade altamente intelectual, que ele foi pregar para eles e pregar Cristo crucificado. Vocês viram no início o que foi dito? A palavra da cruz, essa mensagem de um homem crucificado, é loucura. Para quem? Para quem está se perdendo. Cá entre nós. Acreditar, crer que um crucificado é o salvador da nossa vida, é difícil, não é? Ao natural, ao natural. Um homem que foi condenado pelo Império Romano, dizer que aquele homem é o nosso salvador, é difícil, não é? Quando os gregos aqui, os filósofos diziam: isso é loucura. ao natural é loucura mesmo. Sabia? Dizer que aquele homem lá era o filho de Deus, que ele veio do céu e ao céu voltou, e que ele ressuscitou, dizer tudo isso, e que essa mensagem traz uma vida nova para nós, dizer isso, realmente é uma loucura. Mas é essa loucura que a Bíblia chama de sabedoria de Deus. Quando você crê, crer é uma entrega, e quando você se entrega a crer nesse homem, você começa a ver os resultados dentro do seu coração. E começa a ver os resultados, começa a aparecer em família, em trabalho, em tudo vai aparecendo esses resultados. Pois o apóstolo está dizendo, então, que tem uma sabedoria humana, uma sabedoria ou um conhecimento que se aprende na escola, se aprende na vida, mas tem uma sabedoria que depende exclusivamente de um relacionamento seu com Deus. Quem aqui é cristão há 10 anos, 20 anos, 30 anos? Eu me converti a Jesus fazem 32 anos. Eu tinha um conhecimento de Deus lá no início. Tenho outro hoje. Não diferente, apenas ampliado. E daqui a mais 30 anos, porque eu vou estar vivo e voando em campo, tá? Hein? Daqui a 30 anos eu estou beirando os 80. Eu vou ter outro conhecimento mais aprofundado de Deus. Mas vai andando, vai pedindo para Deus, vai estudando as Escrituras, vai andando com irmãos que amam a Deus, com pessoas que têm esta sabedoria do alto. E você vai ver que a sua vida vai crescendo, crescendo, melhorando constantemente. Agora, o Evangelho é esta sabedoria de Deus. Podemos ver Cristo, Ele em pessoa, Ele é o Evangelho. Viu também que foi lido? Dizia assim, olha, que nós somos dEle. E Jesus se tornou a nós, da parte de Deus, olhem só, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Tudo o que tu precisa está em Cristo Jesus. Coisas espirituais. Chega a dizer aqui que é o Espírito Santo, à medida que você vai se relacionando com Deus, o Espírito Santo vai te revelando cada vez mais coisas, ele vai te mostrando o que é esse viver dentro do reino de Deus. Tu crê nisso? O Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, não é uma invenção humana. Porque se o Evangelho fosse uma invenção humana, teria dado tudo errado. Me diz, quem é que seguiu alguém que foi crucificado no passado? Sabem que pessoas crucificadas eram todos os dias. Todos os dias o Império Romano condenava pessoas à crucificação. Todos os dias. Em todos os lugares, não só lá em Jerusalém. Onde eles iam conquistando aqueles que eles julgavam rebeldes, eles crucificavam. Então, se fosse uma coisa humana, vocês acham que isso teria funcionado? Ou que um grupo pequeno de pescadores, homens sem conhecimento praticamente de nada, vocês acham que eles teriam conseguido, em 300 anos, terem espalhado todo o cristianismo? Até o ano 300, já tinha cristãos em tudo que é lugar que o Império Romano já estava dominando. Em todos os lugares tinha cristão. Era mais ou menos que nem Coca-Cola. Pode ir em qualquer lugar do mundo, tem. E tem algum banco aí que eu não vou fazer propaganda do banco? Também tem, né? Eu não sou pago para fazer propaganda de banco, então, e nem da Coca, mas da Coca eu ainda uso, né? Mas vejam, tinha crentes em Jesus em tudo que é canto do mundo. Como é que homens tão simples, ainda que depois entrou um apóstolo Paulo, ele era um intelectual, ainda que entrou Lucas, médico, mas Deus espalhou aquela notícia através de homens que submeteram, sujeitaram a inteligência deles a Deus. Essa semana eu dei uma palavra para pastores e eu falei a eles, porque no meio cristão, agora isso está quase vencido, mas no meio cristão mais ou menos se diz assim, ó, crente não estuda. Quem aqui já é cristão há 30 anos sabe o que era 30 anos atrás, né? Nós tínhamos uma marca. que crente era burro e pobre. Quem aqui conheceu essa marca? Olha, ó. Que crente era burro e pobre. Isso vem mudando, graças a Deus. Né? Não somos nem burro e nem pobre, né, irmãos? Estamos crescendo, vamos lá, vamos crescendo. Agora, essas coisas, eu disse aos pastores, porque alguns ainda diziam assim, ó, ah, na Bíblia está escrito que a letra mata. Lembra esse versículo da Bíblia? A letra, se a letra mata, é porque ela não está sujeita a Deus. Isso aqui não é um livro cheio, mas cheio, cheio de letras. E isso aqui mata toda a vida para nós. Alô? Alô? Da vida! Agora, quando você começa a ler esse livro, e você de fato dá crédito a Deus no que aqui está, você vai ver o que começa a acontecer dentro de ti. E aí os irmãos dizem, ah, não vamos estudar mais a Bíblia. Não precisa estudar a Bíblia, porque lá a própria Bíblia diz que a letra mata. A letra só mata quando é letra por si só. Mas se a letra unida ao Espírito de Deus, isso traz vida para nós. Traz ou não traz? Traz vida, irmãos. Agora, se alguém... Eu já vi muita gente, já assisti programa de televisão, apresentadores de televisão, que se apresentam depois da meia-noite com um programa de entrevistas, e é mais ou menos rochunchudinho. Já disse o nome dele? Eu já vi entrevistas dele, onde ele, na sua entrevista com alguém religioso, demonstrava grande conhecimento da Bíblia. Já ouvi reportagens do rádio, apresentadores aqui de Porto Alegre, que demonstravam durante as entrevistas com seus convidados grande conhecimento da Bíblia. Mas a Bíblia não aplicada e não crida, daí a gente vai dizer, a pessoa só conhece a letra. Mas o teu conhecimento, junto com o Espírito de Deus, isso te dá vida. Isso traz algo novo dentro de ti. Vai lendo a Bíblia. Pastor, eu não entendo tudo. Vai lendo, eu também não entendo tudo. Pastor, como tu não entende tudo? Eu não, estou aprendendo ainda. E o dia, vocês nunca vão me ouvir dizer, eu já sei tudo, já conheço a Bíblia, já entendo tudo, que seria muita arrogância da minha parte, ou de alguém que pense que já sabe tudo a respeito de Deus. É ou não é, irmãos? Não somos nós todos aprendizes das coisas de Deus? Não somos todos nós alunos do Senhor? Claro que somos. Então você pega as Escrituras e você vai ver, olha o que diz aqui, ó, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o quê? O que Deus tem preparado. E aí veja o verso 10, olhe na sua Bíblia. Não entrou no ouvido, não viram os olhos, o coração nunca entendeu, mas a nós foi revelado pelo Espírito de Deus. Quanta coisa você vai ganhar de Deus. Você vai lendo a Bíblia e de repente salta aos olhos. O que já não é mais letra, aquilo se tornou vida para você. Você vai ler a sua Bíblia sozinho lá no seu quarto, com reverência, com o coração de fato ali. E de repente você pode estar numa grande dor, numa grande angústia e tudo mais, e de repente vem uma fé. Os problemas continuam naquele momento os mesmos. Se você tem dívida, continua endividado. Não foi solucionar teu problema lá no teu quarto. Se você tem um problema familiar, o problema continua. Se você tem um problema com o filho, drogado, o filho continua drogado. Mas dentro de você acendeu algo novo que vai te dar força para enfrentar aquele momento. Entenderam isso, irmãos? Esse é o papel que quando você vai lendo a Bíblia, o papel do Espírito Santo é dar vida para as letras. Diz que o Espírito de Deus, ele vai no mais profundo de Deus Pai. Olha o verso 10. Ele perscruta, ele investiga as profundezas de Deus. E aí o apóstolo explicou uma coisa. Pode olhar para mim agora. Tem coisas na sua vida, no seu pensamento, ou vamos dizer, no seu coração, que ninguém sabe, a não ser você mesmo. Pode balançar a cabeça se isso é verdade ou não. E se for mentira, pode dizer, não, pastor, todo mundo sabe tudo da minha vida. Não. Tem coisas que só você sabe. Pensamentos que você nunca revelou para ninguém. Olha o que diz esse verso 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o próprio Espírito, o seu Espírito humano agora, que está em você. Quantas vezes você pode estar desesperado lá por dentro, em angústia lá dentro, mas na frente dos amigos, às vezes na frente de um filho, para não apavorar a família, na frente de uma esposa, de um esposo, você tem que manter como se tivesse tudo bem. Já fez isso ou não? Já, todos nós fizemos. Porque a gente não quer espalhar o pavor para os outros, que às vezes está aqui dentro. Tem coisas aqui, está dizendo na Bíblia, que só você sabe, só o teu espírito sabe, o mais íntimo teu. E aí o apóstolo diz, tem coisas que só o Espírito Santo sabe a respeito de Deus Pai. É isso que está aqui. E Ele vai trazer o coração do Pai, o entendimento de Deus Ele vai trazer para você. Dá para dizer que o Espírito Santo é um mediador entre o Pai e nós. A Bíblia chama Ele de Consolador. Tem uma palavra que muitos de vocês já ouviram falar em Paracleto. Já ouviram falar? É a palavra que é usada para o Espírito Santo aqui na Bíblia. E o Paracleto, no mundo antigo, ele era um homem, que era o motivador na guerra. Tinha um exército com 10 mil homens. O outro exército tinha 3 mil homens. Os 3 mil iam ser derrotados, iam ser massacrados pelos 10 mil. Tinha um que vinha na frente do exército 3 mil. Esse homem era um motivador. E o nome, vamos dizer, a profissão dele, ele era o Paráclito. Ele dava um discurso de maneira tão inflamado, mas com tanta motivação, que aqueles 10 homens entravam em tamanha fúria, iam lá e matavam os 10 mil, porque eles foram motivados pelo Paráclito. Esse é o papel do Espírito Santo na Bíblia. Também, aqui a Bíblia chama isso de consolador. Você está para baixo, o Espírito Santo te levanta. Está aqui dizendo, essa sabedoria não se aprende em escola. Essa sabedoria não se aprende em lugar nenhum. Só se aprende aos pés do Senhor, com coração reverente, respeitoso a Deus. Eu já disse para vocês, vocês devem achar às vezes que eu sou uma pessoa maravilhosa, né? Eu não sou tudo o que vocês pensam, viu? Desculpa se alguém ficou decepcionado comigo agora. Sabe quando eu começo a ficar chato? Você não sabe. Quando a esposa diz uma coisa e tu retruca. Um filho faz uma coisa, deixou um copo fora do lado, tu já pega no pé. Só eu faço isso de vez em quando, não é muito, tá? Quem faz isso? Fala a verdade contigo mesmo. De vez em quando tu faz isso, né? Quando eu me pego fazendo isso, quando eu estou chato, imediatamente acende uma luz vermelha, aquela do painel do carro. Tem que parar imediatamente, tem uma coisa errada comigo. Às vezes a gente tenta dizer, ah, meu filho, isso, ah, minha esposa, aquilo, meu... Para, o problema não está lá, a luz vermelha não acendeu lá, a luz vermelha acendeu aqui. Eu pego e estou mal. Vou para o meu quarto, ou para o meu escritório de casa, e pego a velha Bíblia. Essa aqui, inaugurei essa semana, é nova, tá? Mas a velha Bíblia. E começo a ler como uma criança. Eu não leio a Bíblia em momentos que eu leio para mim, eu não leio para pregar para vocês. Isso é outro tipo de leitura que eu faço. Mas quando eu leio a Bíblia, tão somente como um homem necessitado de Deus, necessitado de consolo, necessitado de ser preenchido, porque sabe, a gente vai se esvaziando, não vai? Quantos de nós, de vez em quando, vazios? Até uma pessoa me disse essa semana: pastor, eu estou oco. Parece que não tem nada dentro. Aí não adianta. Ah, eu vou relaxar, vou lá no cinema olhar um filme para espairar. Pode ir olhar para ajudar a aliviar o estresse. Mas não vai te ajudar a preencher o teu interior. Ah, eu vou ler um livro diferente, eu vou fazer um passeio. Tudo isso pode fazer bem para os seus sentimentos, às vezes para a sua alma. Mas lá para o mais profundo do seu ser, para o teu espírito humano, somente Deus vai trazer o preenchimento. Estou falando a verdade? Ou estou faltando com a verdade, irmãos? Vocês têm essa experiência, não têm? Porque todos nós, todos, o funcionamento é o mesmo. Nas linhas gerais, todos funcionamos igual. Algumas pequenas variações, mas isso já são o que eu chamo dos nossos bordadinhos, as pequenas variações. Mas o cerne de cada um de nós, a essência é a mesma. Nós fomos criados por Deus para viver perto de Deus. Quando vivemos longe, começam a aparecer os problemas dentro, e à medida que eles vão crescendo dentro, aparecem fora também. Aqui o apóstolo Paulo vai falando que ele não é contra a sabedoria humana, mas a sabedoria humana não alcança isso que nós estamos falando hoje à noite. Não alcança. Precisa a sabedoria divina de Deus atuando na nossa vida. E por último, vocês viram aí no versículo 14 e 15. Veja ali. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Alguém deve olhar para vocês, que já creem no Senhor, dizer: o que que essa gente vai fazer numa quinta de noite, num culto evangélico? Eu sei o que que eles pensam de mim, tá? Isso eu sei. Vocês sabem o que eles pensam de mim lá fora, né? Que vocês são os loucos e que eu sou esperto. Na verdade, esperto eu estou pegando leve comigo, tá? Vocês entenderam? Entenderam? Deixa eles pensar. Nós só sabemos de uma coisa. Tudo isso aqui nos faz tão bem. Não faz? Não é a nossa melhor hora do dia? Quantos de nós teve um dia cheio de trabalho? Outros com um dia cheio de preocupações, e poder sentar aqui, adorar a Deus, poder ouvir palavras que te trazem força interior, não é a melhor hora do dia? Claro que é, irmãos. Deixa as pessoas falarem. Ou domingo à noite, por exemplo, chovia e fazia frio, né? E alguém perguntou: o que que essa gente vai na igreja num domingo à noite chuvoso? São tudo louco. Ai, que loucura boa essa. É ou não é, meus irmãos? Ah, e quando você dá dinheiro para a obra de Deus, aí o que eles dizem para você? Você é um bobo! Que bobeira boa é essa? É ou não é, irmãos? Eu já disse muitas vezes aqui, irmãos, eu ando com Deus já 32 anos sou dizimista. Hoje, graças a Deus, estou um pouco mais tranquilo. Mas eu vou dizer a vocês, eu já deixei de comer coisas boas para entregar a Deus o que é de Deus. Eu já deixei de viajar ou de fazer um passeio, porque não podia fazer, mas o de Deus é de Deus. A gente vai aprendendo isso com o Senhor. Faz isso, você vai ver. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Bom, então está perdendo a bênção. Eu sei, vai perder nessa área. A Bíblia até diz que aí você está roubando de Deus. E uma coisa, eu não vou ensinar a vocês o que eu próprio não faça. Eu não vou fazer isso. O que eu faço, então eu também tenho liberdade de ensinar e tenho, vamos dizer assim, moral para falar nisso diante de vocês e diante de Deus. Veja lá, o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. E quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava dizendo assim, o homem natural, o homem que não conhece Deus, que não tem o Espírito de Deus, esse homem não dá boas-vindas às coisas de Deus. Aceitar é que significa dar boas-vindas. Você dá boas-vindas? Senhor, o que o Senhor me ensina é bem-vindo. E eu vou aplicar na minha vida. Dê boas-vindas ao que vem da parte do Senhor. 15. O homem espiritual. E aí que entramos no assunto hoje de manhã, das ferramentas pneumáticas. Aqui na palavra de Deus diz, o homem pneumático. Quando fala em pneu ou pneumático, o que te vem na mente? Ah, vem pneu de carro. Só tem uma coisa, para o pneu andar, tem uma coisa chave lá dentro. Ar. O homem pneumático é o homem que tem o Espírito Santo. E a palavra de Deus, quando fala de pneuma, que é Espírito, significa ar. Se uma pessoa não tem o Espírito Santo, se ela não está andando com Deus, ela, portanto, está vazia. Falta-lhe ar. Então, a pessoa está cabisbaixa, está triste, ela está pesarosa, falta-lhe o ar. Ou, lá no início da Bíblia, sabe o que Deus fez quando criou o Adão? Soprou nele. Não soprou nele. O Espírito do próprio Deus no homem, dando o hálito de vida. Pois, quando Deus sopra em nós, nós ganhamos a vida de Deus, vem para dentro de nós. O homem, quando foi, vamos dizer assim, bolado por Deus, foi feito para viver com o ar de Deus dentro dele. Se você se esvazia e não preenche, começa a aparecer toda sorte de problemas na nossa vida. Porque nós vamos funcionar como se fosse um carro com o pneu vazio, vai rodando. Talvez aqui a gente já fez isso, né? Mas você não vai rodar muito longe. Vai chegar um ponto que vai estragar tudo ali. O pneu vai cortar, né? A borracha ali do pneu vai cortar. Outros sistemas do automóvel vão começar logo a estragar e você logo para de funcionar o seu carro. Assim é a vida do ser humano. Se vai tentar andar sem ar, agora quando falo de ar, estou falando Deus, logo vai quebrar a sua vida. Por isso nós entramos nesse assunto hoje de manhã. Os irmãos começaram a falar de ferramentas super especializadas, e eu disse, olha, eu não entendo disso. E o outro pastor disse, vamos voltar para a Bíblia. Mas eu disse, eu vou aproveitar essa ideia e vamos falar hoje à noite disso. Estamos falando o homem espiritual. E o outro homem é o homem natural, que o apóstolo chamou o homem psíquico. O homem só com mente das coisas naturais da vida. Você que já ama a Deus, você tem algo a mais que o não cristão. O que é que você tem a mais que os outros? Isso não é que você é superior. É se fosse uma máquina, você tem uma peça a mais. Sabe o que é? O Espírito de Deus. Você é um homem, você é uma mulher completa. Ou, vamos falar um pouco diferente. Ah, pastor, não é a mais. Então vamos refazer isso. Você tem o que todos deviam ter. Você está completo. Os outros que têm, a menos. Falta-lhes o ar de Deus. E isso a gente só consegue se sujeitando a Deus. Pode ser que tenha alguém que, ah, pastor, nunca ouvi sobre isso. Hoje está ouvindo. Tudo que você precisa, Deus te ensina na palavra dele, tudo. Tudo que você precisa para melhorar a sua vida, para funcionar completo, então, você encontra aqui na palavra de Deus. Veja como o apóstolo termina, 16, veja comigo. Pois quem conheceu a mente do Senhor? para que o possa instruir. E ele encerra dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando você está andando com Deus, você vai ficando cada vez mais parecido com Jesus. No início a gente ainda não entende muita coisa. Vai andando. Não tenta entender tudo. Eu às vezes tento, mas todo mundo tenta. Vocês entendem tudo de computador? Eu mal entendo digitar umas coisinhas ali. Mas aquele funcionamento interno, aquelas, acho que milhões de conexões também, nós não entendemos, mas nós usamos. Você entende como funciona uma televisão? Eu não entendo aqueles sistemas todos internos, mas nós usamos. Entende como funciona um rádio? O rádio que já é tataravô aí da tecnologia? Nós não entendemos. Eu não entendo. Um e outro talvez de vocês entendem. Mas nós usamos. As coisas de Deus, às vezes, não entende. Porque a nossa razão não chegou lá ainda. E talvez tem coisas que nós nunca vamos entender na totalidade. Mas nem por isso vamos deixar de viver com Deus. Amém, meus irmãos? O homem natural e o homem espiritual. Que vença o homem espiritual na tua vida. O homem, quando eu falo homem aqui, é o gênero humano todo, tá? Que vença a presença de Deus, você buscando Deus, se sujeitando a Deus. A letra não mata, tá? Continue lendo a Bíblia. A letra não mata, quando ela está em conexão com o Espírito de Deus. É muito bom viver com Deus. Você pode concordar comigo sobre isso ou não? É muito bom. Eu gosto muito de um hino que foi composto 500 anos atrás. Tem um homem lá, que muitos de vocês conhecem, Martinho Lutero, e ele foi chamado pela igreja da época para prestar contas aos seus ensinos que estavam revolucionando o mundo na época. Mas, na verdade, não era para prestar conta, estavam até, inclusive, bolando a morte, o assassinato dele. E nessa mega assembleia religiosa, ele, enquanto ia para lá, ele compôs um hino. E ele dizia: Deus, Ele, Deus, é a minha fortaleza. Até alguém diz, castelo, onde eu me abrigo, um castelo forte. E aí ele disse uma coisa. Ele disse assim: ainda que naquela cidade que eu estou indo, existam tantos demônios como as telhas dos telhados, ainda assim eu não retiro o que Deus me revelou nas Escrituras Sagradas. Não é na minha opinião, nas Escrituras Sagradas. E no hino ele dizia assim: que tudo se vá, se ele tiver que perder, que tudo se vá. Jesus, conosco está, seu reino é nossa herança. Já pensou, meus irmãos? Se tiver que perder, perco. Mas não abro mão do que o Espírito de Deus plantou no meu coração. Vai por aí. Na vida a gente não ganha sempre, viu? Quando falo de coisas materiais, a gente não ganha sempre. Às vezes a gente perde. Todos sabem disso, não sabe? Você só não pode perder o seu relacionamento com Deus. Eu já vi gente dizer assim: se Deus não me socorrer, até amanhã eu estou largando tudo. Mas que fé é essa? Que Deus é esse que tu diz acreditar, se está largando Ele? Ele sabe como te cuidar, Ele sabe como te socorrer na hora certa. Acredita nisso também? Acredita sim. Deixa o Espírito Santo ir sempre semeando coisas no teu coração. Vou dizer uma coisa rapidinha. No ano da minha vida, que eu mais perdi, foi o ano que eu mais ganhei. Quem conhece a minha história aqui sabe do que eu estou falando. O ano que eu mais perdi, ou que eu deixei tudo para trás, foi o ano que eu mais ganhei. É mistério de Deus isso, não é? Como dizemos no popular, Deus sabe mexer os pauzinhos, não sabe? Apenas creia. E seja esse homem, essa mulher, espiritual. Valoriza a tua vida espiritual. Nós investimos em lazer, não investimos? Coisa boa lazer, né? É bom, não é, irmãos? Pá, um passeio é tudo de bom. Praia, férias, é coisa bem boa, não é? Você está investindo numa, vamos dizer assim, numa higiene mental. Que bom. Você investe no seu corpo, cuidando da sua saúde. Às vezes, cuidar da saúde não é barato, mas é compensador. Cuida da tua saúde. Mas agora eu tenho que dizer, cuida do teu espírito. Cuida do teu relacionamento com Deus. E outros não vão cuidar para você. Deixa eu fazer, outros cuidam do teu corpo por ti? Não, né? Tem alguém que faz ginástica por ti? Ai, como eu gostaria! Hein? Ou alguém corre para mim, alguém faz esteira, alguém faz natação por mim. Como eu gostaria se isso funcionasse para mim. Ele faz e eu ganho os respingos. Não funciona. Espiritualmente é a mesma coisa. Outros não poderão fazer no teu lugar. É você que deve fazer. Ah, eu quero ser um homem mais espiritual, uma mulher espiritual. Só você vai poder fazer isso, se dedicando a conhecer Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar, irmãos? Que coisa linda. Eu já estou aqui super empolgado. Eu não sei vocês aí. Ninguém dormiu? Não? Se dormir, eu vou dizer que tu é homem natural. E se tu estava super ligado, pegando cada palavra, tu é homem espiritual. É, irmão. Fale com Deus agora. Você, particularmente, pode fechar os seus olhos para que nada te atrapalhe. Você ouviu nessa noite a sabedoria de Deus, se apresentou a nós de maneira até tão estranha. Quando o bebê, a sabedoria de Deus veio numa estrebaria. Quando o adulto apareceu num crucificado. Isso parece estranho. Os sábios de todas as épocas não deram crédito a isso. Mas os que dão crédito, sejam eles pessoas simples, sejam pessoas intelectuais, experimentam algo de Deus dentro de si. O Espírito Santo vasculha as profundezas de Deus. E traz ao seu coração. Lembra que tem coisas suas que só você conhece. Está dito aqui na Bíblia. E tem coisas de Deus que só o Espírito Santo conhece. E aqueles a quem Ele mostra. Deus, eu quero te pedir muito por todos nós que viemos aqui hoje à noite. Nos ajuda a ter no nosso interior uma determinação inarredável de procurar pelo Senhor dia a dia. De te conhecer aqui nas Escrituras Sagradas, isso traz vida para nós. De nós estarmos determinados a nos tornarmos cada vez mais um homem espiritual, isto é, que tem sensibilidade para o Senhor, que tem um coração inclinado para o Senhor e para as coisas eternas. Eu sei, Senhor, nós estamos vivendo aqui no mundo natural, lutamos pela nossa sobrevivência, pelo bem-estar, mas isso é apenas uma parte da nossa vida. Nos dá sempre essa compreensão, que o maior consolo, o maior fortalecimento, vem do Paráclito, do teu Espírito que nos anima, mesmo quando a luta, ela é muito maior do que nós. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor sopre dentro de nós todos os dias. Porque todos os dias, por causa das nossas fraquezas, vamos nos esvaziando, Senhor. Sopra o Teu Espírito sobre nós. Não é mais agora nas nossas narinas, como foi lá com Adão no início. Mas sopra no nosso espírito, Senhor. Para que fiquemos cheios do Senhor, cheios de Deus, Pai. Eu te peço por mim e por todos que aqui chegaram, que a mente de Cristo, a maneira de Jesus pensar, a maneira de Jesus agir, seja a minha. Você pode pedir por você? Me dá, Senhor Deus, a mente de Cristo. Pode pedir. Talvez é a oração mais importante que você já fez até hoje. Você viu o que eu disse? Que o Evangelho não foi uma invenção humana. Se fosse invenção humana, seria um fracasso. Mas ali no crucificado, estava Deus. O homem que nunca pecou. O homem que veio do céu. A própria Bíblia diz que ele se esvaziou de todos os privilégios eternos que ele tinha. E se entregou por nós. Essa pregação tão simples do crucificado em favor de você. Essa pregação simples te traz uma fé que te vai dar força para viver e uma fé que vai te levar para o céu. É a pregação do Cristo crucificado. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pode ser que alguns de nós, Senhor, ainda não tiveram essa experiência de começar uma vida contigo. Ou outros começaram e estão tão esvaziados. Se você está nessa condição, você pode dizer, Deus, eu quero começar ou recomeçar contigo. É você e o Senhor. Pode dizer, eu vou parar um pouquinho nesta oração para você falar um pouco com o Senhor nesse particular. Se alguém entre nós, Senhor, ainda não é completo, como que se faltasse uma peça, eu te peço completa nesta noite com a tua presença, porque a tua presença vai nos completar e nos fazer totalmente humanos de novo, porque na constituição inicial do ser humano estava o teu Espírito, Senhor. Fortalece, Deus, eu te peço. Quem chegou fraco, quem chegou em meio a muitas lutas, fortalece, Senhor. Tudo que eu posso falar a você, meu irmão, minha irmã, tudo que eu posso dizer, te apega no Cristo crucificado. Ele se doou por ti, ele sofreu por ti, para te aliviar todos os sofrimentos. Depois ele ressuscitou. Obrigado, Senhor. Que ninguém saia daqui sem esperança. Senhor, que ninguém saia daqui dizendo, ah, eu não acredito. Mas dê crédito ao que Deus diz. E você vai ver a sua própria transformação. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Um dia, um homem que vivia bêbado, conhecido na cidade, jogava todo o seu dinheiro fora em bebidas e tudo que a bebida traz consigo. Esse homem se converteu a Jesus e os amigos dele começaram a dizer, vai dizer que tu acredita? nessa historinha de transformar água em vinho. E aí começou o deboche. Ele diz, olha, ele nem sabia dessa história, porque tinha se convertido há pouco, né? Eu não sei se eu acredito, mas eu só sei que lá em casa cachaça virou pão, cachaça virou roupa, cachaça virou feijão e arroz, virou carne. Porque esse homem tinha se convertido. Entenderam, né? O homem disse, eu não estava lá quando Jesus fez a transformação, mas lá em casa está acontecendo. Tem muita coisa na sua casa também assim, não tem? Sejam materiais, sejam coisas espirituais. Você pode ler em casa, está acontecendo a transformação. É por aí, meus irmãos. Esse é o evangelho. O evangelho que muda aqui dentro. E à medida que muda aqui dentro, logo muda fora também, não muda? Se não, não é o evangelho. É apenas religiosidade. Coisa boa está essa noite aqui, não está? Tá boa? Deus abençoe os irmãos. Guarda essa palavra no teu coração, não perde ela. Seja determinado em ser um homem que vai investir, uma mulher que vai investir também na sua vida espiritual. Né? Façam isso.